yeah. Sente a minha fragrância, quer me dar flagrante, yeah. Eu não sei de nada, sou ignorante. Papo de 50 mil já fica interessante. Prato, nós só tem fuzil e umas balas traçantes. Eu tô passando, ela diz: enquanto nós temos problemas maiores, preciso lançar meu primeiro fuzil. Fazendo amor com a cachorra na cama, ela geme, ela ama, ela acorda o vizinho. Não quer amor, quer minha alma. Enquanto os te comem com os olhos, eu te como no frio. Falo pra gêmea, pra chama. Tá sozinho, transa no banco do carro contigo. Tomando uma taça de vinho. Derramo tudo no banco de couro novinho. Compro outro carro novinho. Tô com a BM correndo um circuito. Eu tô correndo no corpo perigo. Eu tô com ela, eu tô tendo um delírio. Eu tô apertando outro tipo de cinto. Quarto do hotel vale um quarto do brinco. Usa essa pérola, eu gosto do brilho. Enchendo a mala com dinheiro gringo. Mexe com ela, eu te encho de tiro. Sente a minha fragrância, quer me dar flagrante. Eu não sei de nada, sou ignorante. Papo de 50 mil já fica interessante. Prato, nós só tem fuzil e umas balas traçantes. Tão quente que sua, minha pele na sua. Nossa, você é quente. É sua. Fala que eu faço, como é que você quer? Eu só quero espaço. Te levo pra lua. Isso é Brasil, eu tô passando, ela disse psiu. Enquanto nós temos problemas maiores, preciso lançar meu primeiro fuzil. Eu tô dropando uma coisa mais sólida, enquanto que meu inimigo fugiu. Em BH eu tô forte, isso não é sorte. Fiz meu malote no Rio, vale uma salva de tiro. Sente a minha fragrância, quer me dar flagrante. Eu não sei de nada, sou ignorante. Papo de 50 mil já fica interessante. Prato, nós só tem fuzil e umas balas traçantes. Yeah.